Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa noite para você que acompanha o nosso Criadores e Criaturas hoje, domingo, 7:00 da noite. E muito bom dia para você que está acompanhando a reprise. Agora o Criadores e Criaturas também reprisa segundas-feiras à meia-noite. Para qualquer que seja a situação, bem-vindo ao mundo das covers, das versões, das regravações. Vamos começar esse programa que está bem bacana com uma cover do Pharrell Williams, a banda Ruiz Oliver, gravando o grande sucesso Happy. No final desse programa vamos ter uma sequência legal onde as bandas são coverizadas e na sequência interpretam covers de outras bandas também. Bom, vamos lá, começando então com Happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Thank you. shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what? How much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? And which do you choose? A hard or soft option? How much do you need? In a western town, a dead end world, big eastern boys and west end girls. In a western town, a dead end world, the eastern boys and west end girls. Yeah, yeah. But the pain is thunder. Yeah, yeah. Too high to get over. Yeah, yeah. Too low. Criadores e Criaturas, eu sou o DJ Nandão e você acabou de ouvir Michael Jackson na versão do Coca, Wanna Be Starting Something. O cara colocou uns raps diferentes aí, ficou bem legal. Antes teve a Chris Delano tocando Western Girls do Pet Shop Boys. Aí, Marcandi, não falei que ia tocar um Pet Shop Boys hoje? Pediu, levou aqui. E antes, abrindo a sequência, teve Ruiz Oliver com Happy do Pharrell Williams. Bloquinho curto e agora vamos fazer uma viagem longa. Uma viagem até o Japão. As quatro próximas músicas ou são de autores japoneses ou são interpretadas por cantores japoneses. Então vamos começar com a nossa Asako Toki cantando mais uma do Michael Jackson. Acabou de rolar uma dele aqui, vamos com Human Nature agora na voz da Asako Toki. Way. criadores e criaturas. There used to be a grand tower along the sea. You became the light on a dark side of me. Love remained a drop and a hide at the pier. Did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can be seen from all the town. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a growing dictionary I can't deny. Won't you tell me, is that how the day? Did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can be seen. Criadores e criaturas. tempo que nos perdemos. Ficou pra trás, não vendo o que nos juntou. Ainda lembro que estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz. E ainda espero resposta. Desfaz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus. Tão meus que eu penso nos versos meus. Tão seus que esperem que os aceite. É positivo que eu sou, ativo do que vai adiante ser mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Por dentro desse lugar que ninguém mais pisou, você está vendo o que está acontecendo. Esse caderno, sei que ainda estou. Os versos seus, tão meus, que eu penso nos versos meus, tão seus, que eu espero que os aceite. É positivo que eu sou, ativo do que vai adiante ser mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. É positivo que eu sou, ativo do que vai adiante ser mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. É positivo que eu sou, ativo do que vai adiante ser mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Criadores e criaturas, essa sequência agora foi uma viagem ao Japão. Você acaba de ouvir a Tsubasa Imamura cantando em português e também em japonês, Resposta, do Skank e do Nando Reis. Antes teve o Patufu com Twig Twig, uma música do Pizzicato 5 que fez muito sucesso no Brasil nos anos 90. E o Patufu regravou, está no seu disco Música de Brinquedo. Antes teve o Nheok Yeo, deve ser assim que fala o nome desse japa, Nheok Yeo, cantando o Kiss from a Rose do Seal. O cara faz todos os vocais, ele faz todo o arranjo, é um multi-homem. No YouTube você acha aí os vídeos do cara, são muito legais. Em cada quadrinho ele tá fazendo uma voz e ele deu esse arranjo aí muito legal. Kiss from a Rose na voz do In-Heok Yell. E abrimos o bloco com a já conhecida de vocês aqui, a Zakotoki. Eu de vez em quando toco algumas covers dela. Essa aí foi Human Nature, do Michael Jackson. Bom, vamos pro intervalo. Quando a gente voltar, vamos tocar quatro bandas diferentes: Metallica, Bon Jovi, R.E.M. e Scorpions. E vai ser o seguinte, uma... Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Criadores e Criaturas de volta. Então vamos com aquela sequência que eu prometi. Vamos começar com Metallica, uma cover de Fade to Black pelo Sonata Ártica. E na sequência, o Metallica fazendo uma cover de Brad Fan, do Buddy. Yesterday seems as though it never existed. criadores e criaturas. We'll be right back. Criadores e criaturas com DJ Nando. The boys are back, the boys are back in town. Haven't changed, haven't much to say. But man, I still think those cats are crazy. They will ask if you were around. How in the world you could have been found? I told them you were living downtown. You're driving the old man crazy. The boys are back in town. She was cool, she was red hot. Oh, me, she was stinging. In a time when a Johnny's place. Well, this chick got up and she slapped poor Johnny's face. Man, they fell out of the place. That chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. Yeah, yeah. The boys are back in town. time. Muito bem, criadores e criaturas, você acabou de ouvir Postmodern Jukebox cantando Living on a Prayer do Bon Jovi e antes o próprio Bon Jovi fazendo The Boys Are Back in Town do Thin Lizzy. No começo do bloco teve o Sonata Ártica cantando Fade to Black do Metallica e também o próprio Metallica fazendo Brad Fan do Budgie. Essa música, se você achou familiar, durante um tempo ela foi a música de passagem de bloco do Globo Esporte. Toda vez que ia ter intervalo no Globo Esporte, entrava essa guitarrinha. Agora vamos seguir com essa dobradinha aí. Então vamos começar com R.E.M. fazendo uma cover e, na sequência, uma banda fazendo uma cover do R.E.M. Criadores e criaturas. There's a calm before the storm. Criadores e criaturas. Bigger than you and you are. The things that are criadores e criaturas. Sensacional, essa mulher canta muito. É a Lana Lane gravando Still Loving You, o maior sucesso aqui no Brasil dos Scorpions. Antes teve os próprios Scorpions alemães cantando Hound Dog e Long Tall Sally, respectivamente do Elvis Presley e do Little Richard. Isso aí foi gravado num show ao vivo no Japão, tá no disco Tokyo Tapes. Assim como já fizemos uma viagem ao Japão lá no primeiro bloco, agora a gente deu só uma passadinha lá. Antes você ouviu Gregorian com Losing My Religion do R.E.M. e o próprio R.E.M. gravando Have You Ever Seen the Rain do Creedence Clearwater Revival. E com essa sequência a gente fecha o programa de hoje. Semana que vem tem muito mais. Eu espero vocês, um programa só com músicas dos anos 60. Não perde não, que vai ser demais. Um abraço, gente, obrigado e até semana que vem. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.